Oi, oi, oi! Para fazer o arranjo instrumental desta canção, quisemos passar a ideia de dois grupos de crianças cantando e tocando. Que é esse menino é meu vizinho? Onde ele mora? Mora lá naquela casa! E cada grupo tentando cantar e tocar mais alto que o outro. Onde está a casa? A casa está na rua! Onde está a rua? Está dentro da cidade! O que a gente queria é que o canto das crianças tivesse bastante energia. Para isso, convidamos o coro das primas, a Bel, a Didi, a Lua, a Thaís e a Tati. Oi, oi, oi! Para conduzir o pulso da música, usamos um instrumento de percussão que apelidamos de pipó. O toque segue igual na música inteira, como se fosse um metrônomo. E em cima deste pulso, uma turma de crianças é acompanhada de instrumentos de percussão agudos, que fazem um toque bem simples. Ta-ta-ta-ta-ta. E outra turma canta acompanhada por instrumentos de percussão mais graves, também bem simples. Tum-tum-tum-tum-tum. Como uma pergunta e uma resposta. Ta-ta-ta-ta-ta. Tum-tum-tum-tum-tum. Ta-ta-ta-ta-ta. Tum-tum-tum-tum-tum. Quando as turmas se juntam e se completam, o arranjo já toma uma outra dimensão, muito mais complexo. Podemos dizer, então, que esse arranjo é composto por duas partes, uma bem fácil e outra mais elaborada. E entre essas duas partes, existe uma pausa. E o que é uma pausa? Pausa em música é um instante de silêncio em que alguém para de tocar ou de cantar. Assim. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. Onde é a floresta? A floresta é no Brasil. Onde está o Brasil? Está na América do Sul, no continente americano. Aqui está a pausa. Onde está o Brasil? Está na América do Sul. Está na América do Sul. Onde está o Brasil? Está na América do Sul, no continente americano, cercado de oceanos. Essa canção é um exemplo de um arranjo elaborado somente com os instrumentos de percussão.